Você, Valdi. Tamo junto, irmão, é nóis. DJ Valmix. A minha mente, mente, mente, que nem sempre. Finge que te esqueci pra não ficar carente. Na verdade, eu só queria a gente. Venga. Que foda, tamo junto. Ele fica no amanã. Hey. O vingador já derreteu. Desse jeito eu não sei. E tá apaixonado com ele, água, vem. Era. Eita, pô. Que só aparigava. Fui eu. Queimei a língua com um beijo seu. Pra não ficar carente. Terezinha, sua equipe aí, tamo junto, hein? Toninho, nós, parceiro. Engano todo mundo, é certo o meu coração. E cruzo, tamo junto. Você matou o colchão. Ele liga, não ama, não manda beijão. Comigo assim, ó. O fígado já derreteu. Desse jeito, as mulheres gatona. Comigo assim, vem. Era. Era eu que só aparigava. Fui eu que bebi a língua com medo seu. Era eu que não me apaixonava. Era eu que só aparigava. Fui eu que bebi a língua com medo seu. Saudade deixa seu copinho no meu. Parceiro gordo, tamo junto, hein? Meu amigo Israel, presidente da Câmara, vereador. Forte abraço, irmão, tamo junto, hein?